Boa tarde, agradecemos à mesa que acabou de ser encerrada. E agora, dando continuidade às atividades do evento, as últimas atividades, chamamos para a conferência de encerramento o professor do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, Dr. Júlio César Suzuki. A temática de sua conferência é Os Caminhos da Geografia, o Encontro com a Literatura. E para acompanhá-lo na mesa, chamamos também a professora doutora Maria Geralda de Almeida, do Instituto de Estudos Socioambientais da Universidade Federal de Goiás e coordenadora deste evento. Coordenar a mesa, chamamos a estudante, a doutoranda Ana Carolina Marques, do Instituto de Estudos Socioambientais. Bom, mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. Antes de passar a fala, para essas figuras ilustres, acompanhar a mesa de encerramento, eu vou só contextualizar a composição dessa mesa. Bom, a gente convidou os professores Júlio César Suzuki e Maria Geralda de Almeida por representarem, antes de tudo, pessoas fundamentais na realização desse evento e também por serem lideranças em nível nacional desse campo, né, dessa proposta metodológica de aproximação da geografia, da literatura e da arte. Então, a nossa conferência funcionará da seguinte forma. Cada conferencista terá até 30 minutos para realizar a sua fala, tá bom? E eu vou fazer o controle, por favor, periodicamente, olhem para mim. E ao final não terão questionamentos, né? Não haverá questionamento na conferência. Então, começamos por Júlio César Suzuki. Boa tarde a todos, é um prazer imenso estar aqui e me sinto muito lisonjeado pelo convite feito pela comissão organizadora, com a minha exceção, com a minha de fora, minha exclusão, para que eu pudesse fazer essa participação na mesa de encerramento e pudesse falar um pouco do que tenho discutido acerca da geografia e literatura. É claro que não vou contar tudo o que tenho discutido, mas vou contar algumas coisinhas que vejo como importantes para no sentido melhor de sintetizar algumas das nossas inquietações que estiveram aqui presentes durante esses 3 dias de discussão, de debate. E aí eu quero inicialmente dizer que foi um evento maravilhoso, em que os debates tiveram altíssimo nível, e quero já deixar de pronto aqui um agradecimento à comissão científica que avaliou esses trabalhos e que permitiu que então só viessem para cá os textos que tinham excelência. Porque nós vimos aqui um debate de extrema qualidade, eu não vi nenhuma apresentação que eu pudesse dizer que era reprovável. Todas estavam muito boas e traziam contribuições distintas, mas debates sempre importantes. Esses debates começam então com o Pierre Mombeck, do Brasil, de 1940, um ensaio muito bonito, aliás, eu fui revisitá-lo, já tinha lido quando comecei o meu mestrado, porque estava lá muito preocupado com a urbanização de Rondonópolis, e me impactou fortemente exatamente o debate da Frente Pioneira. Eu fui aprender com o Pierre Mombeck, com o Léo Vago, dentre outros autores, o que era essa Frente Pioneira. E aí tinha que aprender com esse nosso grande mestre, que formou a Universidade de São Paulo, não foi o primeiro catedrático, mas foi aquele inicial que constituiu a célula máter do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo. Uma célula tão forte, aliás, ou melhor, uma semente tão forte, que ainda hoje nós podemos ver o desenvolvimento desse pensamento do Pierre Mombeck em várias das leituras que lá se empreendem. E até um colega meu, esses dias, fazendo um estágio pós-doutoral na USP, que vinha discutindo essa escola uspiana de geografia, eu não acredito efetivamente que exista, mas ele sim. Então, esse meu amigo Sinclair Cordeiro, da Trindade Júnior, falava o quanto que ele reconhecia no Pierre Mombelli essa origem da diversidade teórico-metodológica que é a Universidade de São Paulo. Então, Pierre Mombelli começa lá em 1940 a falar dessa relação entre geografia e literatura. E é importante até pensar em qual o significado que isso tem dentro da obra que é o ensaio de geografia humana. Não está no começo do livro. Também está no finalzinho, já é um dos últimos textos, é como se fosse um complemento dos debates que ele tinha empreendido sobre a frente pioneira. E o que, que ele está pensando como importante nessa relação? Ele estava preocupado exatamente se o departamento, ou melhor, se o curso de geografia... Se o curso de Geografia deveria ficar na Faculdade de Ciências ou na Faculdade de Letras, essa que é a grande questão que orienta a discussão do Pierre Mombelli, e ele vai dizer, olha, temos muito que ver com as ciências, mas também temos muito que ver com as letras. E ele termina concluindo que nós deveríamos ficar realmente é nas ciências, porque é a origem primeira dos nossos debates, por mais que nós tenhamos uma proximidade de linguagem com as letras, que devemos nos valer muito disso que ele considera como fundamental, que é a descrição da paisagem. E ele vai falar exatamente dessa paisagem, eu selecionei um trecho para vocês, que eu considero bastante elucidativo em relação a essa posição do Mombelli, de valorização da paisagem como categoria de análise, mas também da sua descrição do que aproxima a geografia da literatura. Ele vai dizer, sinto-me tentado a escrever que, depois de seu renascimento moderno, a geografia se tornou cada vez menos literária, ao passo que a literatura se tornava dia a dia mais geográfica. É que, efetivamente, elas têm um campo comum, a descrição da paisagem. Descrever a paisagem da região estudada é a primeira fase do trabalho geográfico. Pode-se afirmar sem exagero que a geografia é o estudo das paisagens. Começa por descrevê-las e tem por missão, em seguida, explicá-las. Esse trecho mostra para nós elementos muito significativos. De que nessa relação entre geografia e literatura, o Mombelli não está vendo a literatura para além desse fornecimento de informações, não está vendo para além da descrição, mas já está construindo uma ponte. Isso é o que é fundamental, uma ponte entre geografia e literatura. Por mais que seja nesse parâmetro, ainda muito introdutório. Mas ele, nessa obra, nos brinda com uma valorização imensa da literatura brasileira, e vai nos citar o Euclides da Cunha, Os Sertões, mostrando exatamente a possibilidade de conhecer muito do Nordeste a partir da leitura da literatura e, em particular, dos Sertões de Euclides da Cunha. E ele ainda vai nos dizer o seguinte, na exposição de suas pesquisas e resultados, a geografia deve ser literária, sem, entretanto, cair na literatura. Então, aqui ele está marcando uma posição radical em relação à nossa escritura. Uma escritura que deve, sim, valorizar o texto, valorizar a linguagem, mas que, no fim, não deve ser poesia. E aí, claro que ele não está falando de geógrafos especiais, porque geógrafos como Elimar Chaveiros, como Jones, como a Valéria, esses são de outro nível. Esses são geógrafos e poetas. Esses podem tudo. Mas no caso de nós, os simples mortais, nós não devemos fazer literatura porque a literatura em si é complexidade por natureza. Complexidade de leitura porque marca possibilidades distintas de interpretação, possibilidades distintas de compreensão do mundo. Isso tem a ver com duas coisas muito diferentes e que são as perspectivas de onde se originam essas leituras. Uma é quem escreve e outra é quem lê. Quem escreve já pontua mundos distintos de quem vai viver. E aí, a partir do ponto de vista do autor, há mundos que se revelam. Se os autores são diferentes, os mundos são distintos. Mas cada leitor que lê um texto, o lê de uma maneira distinta. São universos que se constroem. E é exatamente por isso que nós vamos ter uma teoria genética, que vai falar exatamente da escritura do texto e do seu esforço de maturação e de transformação, e como que o autor pode criar elementos novos e modificar termos. Isso tem a ver com a genética, com a origem do texto. E uma outra é a teoria da recepção, Isso é exatamente o que vai nos ponderar sobre as possibilidades distintas de leitura. Esse texto ainda do Pierre Monpey vai nos brindar com uma citação de Max Sorn, uma citação de 1933. E é fantástico. Por que é fantástico? Porque nós estamos vendo no Max Sorn sementes profícuas de uma leitura muito mais refinada dessa paisagem de que falava o Pierre Monpey. Refinada em que sentido? Não é no sentido dos termos que vai utilizar, não é no sentido da apreensão mais completa, mais total, como vocês queiram. Não, é no sentido de conhecer a paisagem para além do olhar, para além do visível. É conhecer essa paisagem no cheiro, no sem, no odor. Então, é conhecer no colorido, é conhecer no tato. Ele está falando, então, de uma paisagem sinestésica. Nós estamos falando aí de raízes, ou melhor, de sementes, que depois se desenvolveram densamente na geografia humanista e na geografia cultural. Eu vou me permitir também ler esse trechinho do Max Sorn, porque eu acho que ele é bastante elucidativo, sobretudo em relação a essa continuidade da geografia brasileira em relação à literatura. O Max Sorn vai dizer o seguinte: a primeira visão que um geógrafo tem de uma paisagem é a mesma de todos os homens, uma impressão global, com seu cortejo de sentimentos e emoções, de elementos subjetivos, se preferirem. Como todo mundo, ele é sensível às formas e cores, aos perfumes e sons. O que lhe é peculiar é uma maior aptidão a dissociar os elementos do quadro, a fixar a significação de cada um de seus traços, evocando analogias longínquas, a descobrir o mecanismo de sua ligação, a torná-lo inteligível. Então nós estamos vendo aqui uma aproximação já importante com essa paisagem sinestésica das sensações, de que vai nos pontuar então Max Sorn, e que vai continuar densamente depois numa geografia então humanista ou cultural, como vocês queiram, e aí tendo participação bastante importante o estadunidense John Wright, quando ele vai exatamente falar de uma literatura e arte como uma terra desconhecida a ser explorada, já lá em 1946, seja uma década e meia praticamente depois do Max Sorn, e depois o Eric Dardel, quando ele vai falar então da noção de geograficidade como essa relação extrema entre o homem e a terra, essa busca então da geografia vivida em ato. Então nós estamos vendo aí um desenvolvimento disso que já estava como uma semente, de uma certa maneira, lá no Max Sorn. E é exatamente essa geografia humanista e cultural que vai estabelecer novas relações com, ou melhor, vai permitir novas relações entre geografia e literatura, com temas completamente distintos daquilo que era só a descrição da paisagem, que era só a incorporação como um dado do mundo, que era só uma aproximação a partir dos elementos mais visíveis desse universo. E vão surgir então temas como significados e sentidos do lugar, identidades territoriais, sentimentos de desterritorialização, percepção da paisagem, sentimentos topofóbicos e topofílicos, símbolos e metáforas da natureza espacial e telúrica. Vocês veem que isso não tem nada que ver com aquela primeira proposta do Pierre Monpey. É um outro mundo que vai se descortinar. É claro que nós podemos falar, mas Pierre Monpey estava envolto numa tradição que era da geografia clássica. Mas ele mesmo utilizou Max Sorn. Ele podia também ter pensado alguma coisa distinta, até pela citação que faz. É exatamente nesse momento de espraiamento dessa geografia cultural e humanista, sobretudo a partir da década de 70 no Brasil, com pontos muito bem definidos no Brasil, sobretudo porque há uma recusa dessa geografia cultural e humanista pela Universidade de São Paulo, o grande centro de poder do Brasil, acadêmico, exatamente porque era só na Universidade de São Paulo que se formavam os doutores do Brasil, desde 1942. Era a única instituição em que se formavam os doutores, repito, até o final da década de 1960, quando, por conta da reforma universitária de 68, se constituem os programas de mestrado e doutorado no Brasil. Até então, vocês vão ter só unicamente os livres docentes nas universidades federais. Esses que, depois da reforma universitária, foram equiparados aos professores doutores. É por isso que vocês vão encontrar até hoje, nos regimentos das universidades federais, e até mesmo para concurso, essa equiparação entre livre docente e professor doutor, o que não corresponde à situação das universidades estaduais paulistas. Livre docente é uma outra coisa bem diferente. Mas, de qualquer maneira, o que nos interessa aqui pensar, então, é que esse poder constituído na Universidade de São Paulo negou essa geografia cultural durante praticamente 2 décadas, e ainda nega em grande medida, mas, de qualquer forma, acabou, então, fazendo com que essa geografia cultural surgisse em outros lugares, como, por exemplo, o Rio de Janeiro, como, por exemplo, o Rio Claro, e como era uma tendência, uma perspectiva subalternizada, diminuída por essa geografia marxista, ela acabou tendo muitas dificuldades de se propagar. Muito bem que não totalmente, por isso que estamos aqui hoje, né, discutindo geografia, literatura e arte. Mas a geografia marxista não se ausentou também de um debate de geografia, literatura e arte. Eu tenho certeza que muitos de vocês se reconhecem marxistas como eu, que vão exatamente discutir reprodução das relações sociais, que vão discutir formas de exploração do trabalho. É dessa matriz que eu venho, da matriz do José de Souza Martins, da matriz do Henri Lefebvre, da matriz do Karl Marx. Esses são os intelectuais que me formaram junto com Pierre Mondello, não tem nada a ver com marxismo. Mas essa geografia também permitiu esse debate da reprodução das relações sociais, ou melhor, da relação entre geografia e literatura, sobretudo na incorporação de tendências da crítica literária que tinham se constituído a partir da década de 70, valorizando sobretudo as relações sociais. Então não é do nada que surge também essa perspectiva de geografia e literatura. Ela vai se construindo de uma maneira até bastante densa quando surgem esses estudos de geografia e literatura, e sobretudo quando se desenvolvem no final da década de 90, nos anos 2000, sobretudo porque já havia uma tradição na crítica literária, que era a leitura sociológica dos textos. Essa leitura sociológica que já tinha sido abandonada pelas letras. E é duro porque nós estamos falando exatamente de uma tendência que chega na geografia, mas já estava enfraquecida, porque foi exatamente a tendência estruturalista de crítica literária. Uma matriz que valorizou um pouco, ou valorizou muito, né, aliás, daquilo que falou ontem a Angelita, que é esse cuidado que no fundo eu vou tentar ponderar um pouquinho melhor depois, que é a relação entre conteúdo e forma. Ou seja, nós estamos muito preocupados com o conteúdo das obras literárias, mas a forma quase que nada. E é isso que o estruturalismo na crítica literária valorizou sobremaneira, exageradamente. Eles estavam muito discutindo as formas em relação a essas transformações sociais e, sobretudo, discutindo que sujeitos que eram esses, que exploravam os outros. Isso está presente, por exemplo, na discussão do Antônio Cândido, que foi uma das grandes matrizes nessa perspectiva estruturalista, um dos maiores intelectuais que nós tivemos na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da Universidade de São Paulo, originário da Sociologia, cuja tese foi defendida em 1954 sobre os caipiras de São Paulo, e aí falando exatamente dos parceiros do Rio Bonito, e ele faz um estudo lindíssimo, então, uma das primeiras teses de Sociologia da Universidade de São Paulo, e depois migra para Letras, e é onde ele se estabelece como um dos grandes intelectuais. Migra porque ele já era professor da cadeira de Sociologia 3. E ele migra para um outro departamento e vai assumir, então, o debate da crítica literária. E um dos livros, claro que iniciais, mas dos mais importantes para falar dessa perspectiva estruturalista, é exatamente o livro Na Sala de Aula, em que ele vai exatamente mostrar metodologias de análise do texto que partem da forma e chegam até o sentido, passando pelo conteúdo. Então nós estamos aí pensando em formas de destrinchar esse texto para recompô-lo numa interpretação. É exatamente o método da descrição e da interpretação de que fala efetivamente Antônio Cândido. Então nós temos aí um começo dessa geografia, dessa crítica que é sociológica, extremamente sociológica. Ela vai ser abandonada já no início do final da década de 80 e início da de 90, mas é nesse momento que nós vamos começar a ler essas obras literárias. E o trabalho, por exemplo, da Regina Anselmo tem muito a ver com essa tendência de leitura sociológica do texto literário dentro da geografia, que foi o mestrado que ela realizou na Universidade de São Paulo. Então nós estamos aí vendo uma matriz importante que vai se desenvolver e aí depois da perspectiva humanista. Essa foi a primeira. E até a dissertação de mestrado, desculpem, da Solange Lima, sobre Guimarães Rosa, foi o primeiro momento de constituição de um trabalho acadêmico defendido no Brasil e aí no mestrado em Rio Claro, no início dos anos 80. Então nós estamos vendo já que começa uma riqueza bastante grande de trabalho de geografia e literatura, e o Eduardo Marandola Júnior e a Lívia de Oliveira, então em 2009, fazem um texto importante sobre as várias perspectivas temáticas ou as grandes perspectivas de análise desse embricamento entre geografia e literatura, num texto que se chama Geograficidade e Espacialidade na Literatura, publicado na revista Geografia de Rio Claro, então em 2009. E eles vão encontrar 10 perspectivas de análise. Uma que é a leitura realista, a outra, o conteúdo geográfico, a terceira, espaço telúrico e imaginação da matéria, uma quarta, percepção e experiência ambiental, uma quinta, paisagens vividas e significadas, uma sexta, sentido do lugar, a seguinte, experiência espacial do autor, a oitava, espacialidade e temporalidade, e as duas últimas, geografias simbólicas e criadas e espaço romanesco. É um texto extremamente bem feito, denso, teórico, e chega nesse momento da classificação, é onde eu vejo que há sobreposições. Há sobreposições de temáticas, há sobreposições de autores. Não me enquadro quando eles me classificam em relação às linhas perspectivas, como, por exemplo, espaço romanesco só, ou experiência espacial do autor, mas, de qualquer maneira, é um texto que eu considero de extrema relevância. E por conta do que eu vi, não só nos encontros nossos da Enamberg, nos nossos encontros do Sigel Literarte, nos eventos organizados no Brasil de geografia, é que eu pensei numa outra classificação. Uma classificação que tenta não ter essas sobreposições, sobretudo porque, nessa feita pelo Marandola Júnior e pela Lívia de Oliveira, por conta de uma perspectiva que surge na geografia humanista, há uma sobrevalorização dessas tendências. É claro que aqui tem a ver também com o número de autores, mas, de qualquer maneira, eu penso que é possível fazer uma outra classificação. E essa outra teria uma primeira linha temática como geografia humanista, simbolizações, experiências e vivências, que teria tudo a ver com esse campo de que falavam esses outros autores, que é exatamente o espaço telúrico, imaginação da matéria, percepção, experiência ambiental, paisagens vividas e significados, sentido do lugar, tudo isso caberia nessa linha que eu proporia como geografia humanista, simbolizações, experiências e vivências. Uma outra seria geografia estética literária, valorização dos atributos literários. Nessa caberiam os estudos de análise mais literários na geografia. Sobretudo que levasse em conta a forma, por mais que isso seja bastante raro, como pontuou ontem a Angelita, mas é o que nós temos visto sempre. Não que os outros trabalhos sejam menos importantes, os trabalhos são muito significativos. Mas eles, de uma certa maneira, comungam muito mais com o que dizia o Pierre Montaigne lá em 1940 do que as possibilidades teórico-metodológicas que temos nós hoje para empreendermos esse diálogo entre geografia e literatura. A nossa riqueza geográfica e a riqueza da crítica literária são muito maiores hoje e nós podemos estabelecer um debate muito mais rico. E eu diria até para vocês, por que que vale a pena retomar os debates dos clássicos da geografia regional? Vale a pena porque a geografia muda. Vale a pena porque a crítica literária é outra, sempre, sempre. E nós temos outros instrumentos hoje para ler Grande Sertão Veredas, para lermos Os Sertões, para lermos Vidas Secas. É um outro universo de sensibilidades. Por exemplo, nos anos 80 não havia um debate profícuo sobre o que seja campo e cidade, sobre relação campo-cidade, sobre esse universo que é híbrido, que é mesclado, que tem dificuldades de leitura, porque tem sobreposições, tem misturas. Não que não houvesse nada. Já havia, por exemplo, Pierre Jorge falando em geografia rural, desse mundo que é de interposições. Só que nós desconhecemos a geografia. Nós lemos só os últimos textos. Nós não lemos muitos dos autores do passado. Isso já estava lá em 1970. A gente acha que esse debate das novas urbanidades começou só no final da década de 90. Mas a minha dissertação foi defendida em 97, bem em fevereiro. A Doralice Maia defendeu em 96. Antes do debate do José Graziano da Silva, já havia outros de relação com a cidade na geografia, não na economia. Mas nós desconhecemos a geografia. Então, esse outro patamar de leitura é algo que eu queria propor para vocês. Que nós tentássemos aprofundar mais o debate teórico-metodológico e tentássemos chegar mais na forma do texto, para que a forma pudesse contribuir para a constituição da interpretação. Uma terceira linha temática que eu identifico é a da literatura e ideologias espaciais, que entrariam formação espacial, ideologias espaciais e projetos de nação. Isso está muito presente em vários estudos, como por exemplo do professor Antônio Carlos Witt, que é um dos representantes importantes, da professora Rita, lá da Federal de Uberlândia, e aí outros trabalhos, por exemplo, que foram orientados pelo Antônio Carlos Robert Moraes, com a própria Regina Célia. E nós temos aí vários trabalhos nessa seara, que não tem nada a ver com reprodução das relações sociais. Não é uma leitura eminentemente marxista nesse parâmetro. Ela é um debate muito mais do Estado, da ideologia. E nós temos uma outra quarta linha, então, que seria essa da reprodução das relações sociais, geografia e literatura, que é isso que, de uma certa forma, nós vimos muito presente, quem sabe seja a linha mais presente depois da geografia humanista nos nossos eventos, nas apresentações, todas as discussões de geografia e literatura no Brasil. Que são esse uso dos textos, por exemplo, José Lins do Rego, por exemplo, Graciliano Ramos, para discutir o que seja o Nordeste, o que seja a exploração do trabalho, que de uma certa maneira tem muito a ver com aquela tradição que eu falava para vocês, do que é romper. Não é ruim, só que é um tipo de análise. Tem certas potências e tem certos resultados. E uma última linha, então, eu falaria exatamente dessa geografia, literatura e ensino, que está cada vez mais forte, e que maravilha, porque dessa maneira nós podemos pensar na transposição didática, nós podemos pensar em vários usos dessa relação entre geografia e literatura, nós podemos pensar em projetos lindos, como o da Adriana, da Federal Rural do Rio de Janeiro, que está falando desses roteiros geohistóricos, falando de geografia histórica, falando desse mundo da literatura, falando da relação entre literatura e geografia no ensino, na educação básica. Então nós estamos aí pensando então em caminhos possíveis para o ensino. Então essas seriam as cinco linhas. E eu, para encerrar, então, eu falaria dos nossos desafios para o futuro. Além desses desafios teórico-metodológicos, que é o que deveria nos orientar, porque no fundo é isso que nos fortifica, não é só usar como ilustração o texto literário, isso não vai resolver grandes dilemas. Mas é encontrar nesse mundo do diverso, um mundo que é muito mais duro que o da geografia, mesmo a geografia humana, e um mundo muito mais que a da arte, mesmo a crítica literária, encontrar aí um caminho do possível. Claro que nós temos linguagens diferentes, nós temos universos distintos, o que seja para nós espaço não tem nada a ver com a tradição da crítica literária, nada do que escreveu lá o Antônio Dimas, nada com que escreveu, por exemplo, autores importantes como o próprio Antônio Cândido, é um outro universo. Mas há autores que estão tentando fazer essa relação a partir da literatura, como por exemplo a Ida Alves, lá da Federal Fluminense, que está tentando construir o que seja espaço e lendo geógrafos. Porque no fim, somos nós os geógrafos que temos caldo cultural nesse debate sobre espaço. Um debate epistemológico, teórico e metodológico sobre o espaço. Como desafios, então, para o futuro, e sobretudo para esse nosso grupo de pesquisa, e nesse grupo que é de articulação de pensamento, que é Geografia, Literatura e Arte, grupo de pesquisa, porque ele também está de uma certa forma, reconhecido institucionalmente por conta do seu credenciamento do CNPq, mas ele é mais do que isso, ele é encontro, ele é festa, mas ele também é um periódico que vai atuar em breve. Então nós temos aí algumas coisas para pensar como desafios e perspectivas. Uma é aprofundar a nossa rede desse grupo de Geografia, Literatura e Arte. Nós temos que, sobretudo, encontrar os literatos. Nós estamos sempre falando para nós mesmos. Nós estamos sempre apaixonados pela literatura. Nós temos que fazer com que outros se apaixonem pela geografia. A partir da literatura, a partir do cinema, a partir da música, a partir das artes em geral. Nós temos que encontrar esses nossos parceiros para fortificarmos o nosso debate dessa relação entre geografia, literatura e arte. Uma outra coisa fundamental é que essa nossa rede possa ser cada vez mais nacional e internacional. Encontrar esses parceiros para que consolidemos uma rede não só do centro-sul do Brasil ou de algumas poucas cidades do Nordeste. Nós devemos ser eminentemente nacional, latino-americano e depois cada vez mais internacionais. Claro que os nossos eventos são internacionais, esses dois, mas agora temos só o Bertoleco conosco. Nos outros tivemos a presença do Carreiras, mas é pouco termos só os conferencistas. Nós precisamos conseguir apaixonarmos outros pesquisadores para que eles estejam aqui conosco dialogando e falando das suas tradições. Há uma tradição hoje extremamente forte na Itália, na França, na Inglaterra, na Alemanha e também nos Estados Unidos falando de geografia e literatura. Nós temos que encontrar esses parceiros para que a nossa interlocução fique mais profícua. Temos, então, que conseguir internacionalizar o nosso comitê científico da revista para que a gente tenha essas parcerias mais contundentes, para que eles não só saibam da revista, mas divulguem e publiquem na nossa revista. E há, então, como resultado imediato, é pôr no ar os nossos dois primeiros números, que deve acontecer no final desse ano, início do ano que vem. Como também devem ser publicados agora, em 2 ou 3 meses, os nossos e-books. E que agora eu tive a concretização plena já da parceria com alguns pesquisadores do Brasil, que vão me ajudar na escritura das apresentações. Nós vamos poder mandar para a editora, que já está paga há aproximadamente 2 anos, para poder publicar os e-books. Era isso que eu gostaria de contar para vocês. Tem um pouco das minhas ansiedades, não tem todos, porque 30 minutos não é suficiente, mas eu queria então novamente reiterar o meu agradecimento e, sobretudo, o meu carinho com esse grupo que reconheceu que eu tivesse algo para dizer para vocês. Muito obrigado. Obrigada, professor Júlio Suzuki. Agora eu vou passar a palavra à professora Maria Geralda. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite para fazer essa contribuição no encerramento do evento e também dizer do prazer que é ter um público tão seleto, mas que participou ativamente nesses 3 dias, o que para nós só causou satisfação. Vocês atenderam o convite e sem vocês não teria tido esse sucesso nas discussões. Quando me falaram que eu deveria falar sobre o encerramento, eu propus fazer um desafio, que seria falar sobre um tema que somente há. Acho que é a Pâmela Corrado, uma menina que falou sobre o grafitismo em Bogotá, não sei se ela se lembra, que só ela tocou a questão da arte pictórica. É Pâmela Corrado? Ah, desculpa. Então, a minha proposta foi de trazer algumas reflexões sobre a arte. Eu não sou artista. Não sou uma socióloga da arte, nem psicóloga da arte. Então, eu vou falar sobre o ponto de vista do que eu, como geógrafa, já consegui entender sobre isso. Tá. Bem, o o título que eu dei para essa fala foi: existe a arte na geografia ou é a geografia que tem arte? Nós poderemos dizer que nós temos arte na geografia, manifestando de que maneira? E ao mesmo tempo, quando nós falamos na geografia, como que ela aparece? Bem, é um título provocador. E a primeira dificuldade que eu tenho é para conceituar o que é arte. É complexo falar sobre o que é arte. É um conceito, pode ser também uma definição, pode ser um objeto, e geralmente coloca-se dificuldades para definir o que é essa arte. Essa primeira que eu coloquei ali, ela é baseada em que arte deve ser algo que é diferente, que tem uma propriedade, que tem uma qualidade que o distingue dos demais. Então, vamos ver se é isso que de fato existe. Ao mesmo tempo, a outra, que é dada pelos essencialistas, eles falam que a substância das coisas, existe uma realidade que é alcançável pelo pensamento, emprestando um significado que vale mais do que o significante. Bem, uma outra, um outro aspecto que nós devemos levar em conta é que esse conceito de arte, ele é dinâmico, ele muda, e é uma construção cultural que é variável, e com isso, até numa mesma época, o conceito de arte pode ser modificado. Eu coloquei ali de 1960 até 2015, para vocês verem que nesse período teve três conceitos de arte. Arte é aquilo que se atribui a um conjunto de aspectos eleitos por uma comunidade de especialistas que conferem estatuto de arte às obras. Mas em 1970 já dizia que arte era aquilo que tinha um símbolo estético. E a partir de 1990, Humberto Eco já apresenta uma teoria que é anti-teoria da arte, dizendo que a obra de arte só existe em sua interpretação, na abertura de múltiplos significados que pode ter para o observador. Ou seja, depende da relação do observador com o que ele observa. Bem, o professor Berdolet já citou aqui a contribuição que foi dada pelo Duchamp, que disse que é o observador que faz o quadro. O que quer dizer isso? Que o observador tem um papel importante ao observar, porque ele produz condições de sua observação e transforma o objeto que é observado. Sem esse observador, não completa a interpretação, a leitura do que é a arte. Quero também recuperar aqui para vocês uma geografia artística que ocorreu no início dos anos 90. Quem é que já viu falar dessa geografia artística? Ninguém. Bem, essa geografia artística, ela foi muito influenciada pela teoria de Vidal de la Blache. E em 1936 já teve um artigo que foi publicado na revista Nature Geographic, que falava sobre paisagens espirituais do Ocidente. Esse texto, que é do Offrer, ele vai fazer sobretudo uma descrição dos monumentos mais expressivos e que tinham uma dimensão espiritual. Essa que questão da dimensão espiritual, Andreotti, que é uma italiana, ela vai fazer uma discussão dizendo que isso foi inspirado no romantismo, e sobretudo na Itália. E em 1840, Greco foi o primeiro, o filósofo, a dar uma contribuição, e todos eles se posicionavam contra o racionalismo como a única forma de ler a realidade. Na Alemanha, o papel principal dessa geografia artística foi do Hepner. Ele falava numa antropogeografia e ele defendeu uma geografia como um exercício literário que era fruto de uma percepção ou vivência global, estética e intuitiva do entorno, da paisagem. Ele dizia que um geógrafo deveria procurar a personalidade da região e que a região tinha uma personalidade geográfica e teria que saber descrevê-la com arte. O objetivo era ele conseguir transmitir as sensações, as emoções, os sentimentos diante daquela realidade. Na Alemanha, destaca-se Banksy, Gripaldi e Andreotti na Itália, que tinham, sobretudo, filosofias de caráter existencial e baseando no Vidal de la Plage. E na França, tem o Bolling, que o professor Bertolet já citou, Maxor, Pierre Pierre Georges, etc. Coloca aí um destaque. Para eles, o Vidal de la Plage foi aquele que conseguiu desvanecer a distinção entre arte e ciência e forma. Aquela geografia descritiva e que tivesse sentimentos. Vou dar um exemplo aqui para vocês em dois textos que foram escritos, em dois autores, um que é do estruturalismo e o outro que é da geografia espiritual. O Aldo Sechini, por exemplo, ao descrever uma dada região pluvial, ele vai falar sobretudo sobre as vertentes e formas do vale. A Giuliana Andreotti, ela já fala desastres, recuperação e condições de vida. O Sechini fala sobre o curso pluvial. Ela já comenta sobre a paisagem pluvial. Sestine valoriza a geomorfologia, ela a estética das formas. Sestine fala de um regime econômico e social. Ela enfatiza a vida rural e urbana. O tipo de habitação ressaltado por Sestine, mas Andreotti fala sobre os valores espirituais do lugar. E o Sestine, ele quer comentar a densidade demográfica associada com o regime econômico e social. E a Giuliana Andreotti já fala da cultura dos sujeitos. Esse aqui, quando eu falei sobre o espiritualismo, foi um período também que enfatizou muito o que se chamava paisagem espiritual. Se vocês entrarem no site, tem várias imagens que falam sobre isso. Sempre com ênfase na natureza. Sempre com ênfase em cores, em algo que reposta, que oferece tranquilidade, calma e que a pessoa se sinta espiritualmente em comunhão com essa aí. De 1900, dos anos 90, já aparece uma outra geografia que é valorizando a paisagem. E essa geografia, ela foi muito incentivada por Herbert Lehmann. Em alguns locais fala que ele é alemão, outros falam que ele era suíço. Depois vocês podem conferir. Ela escreveu um livro publicado em 1967, lá na Alemanha, lá na Itália, que falava sobre formas de experiência do espaço paisagístico no espelho da arte figurativa. E ele vai se inspirar, sobretudo, no livro do Jorge Simmel, que falava da filosofia da paisagem, para fazer uma abordagem psicológica das paisagens. Tratar da paisagem sob o ponto de vista psicológico significa o observador colocar suas emoções, suas sensações em comunhão com aquilo que ele está observando. E é sobretudo pelos aspectos da sensibilidade que o observador chega até essa paisagem. Ele falava que a paisagem produz diversos estímulos e que isso, esses estímulos, eles ocorriam no diálogo entre quem observava a paisagem e a paisagem. Deveria ter tanto a oferta quanto também o receptáculo. E por quê? Era na conjunção disso, a princípio, com toda a riqueza cultural do homem, que era possível ter essa conjunção para melhor interpretar a paisagem. E o Lerman vai denominar esse procedimento dele de aparência visual integral. Destaquei alguns geógrafos que trabalharam com a arte pictórica para mostrar para vocês que, se nós aqui, por acaso, neste evento, nós tratamos tão pouco da arte pictórica, da paisagem, quadros, isso já vem acontecendo em outros locais e nós citamos três deles aqui para vocês terem uma ideia, né? Primeiro deles é o Denis Cosgrove, que escreveu sobre a formação social e simbólica das paisagens, e eu apresento para vocês o que é o sumário do livro dele, para vocês terem uma ideia de que mais do que a paisagem, ele discute questões simbólicas, o renascimento na Itália, em Veneza, no século XVI, as estações, a América e as paisagens, etc. Ele nos oferece um quadro completo. Também nos mostrar que, ao fazer essa análise, acompanhando as mudanças das noções de paisagem, ele foi elaborando também um conceito da propriedade da terra e de como que o território rural era formado. O Jean Nouguet, ele faz um outro estudo interessante. Ele usou, principalmente, um pintor muito conhecido na Catalunha, que era o Paraleta, que retratou muito bem a paisagem na região de Olot, que é a região que fica também na Catalunha. E aqui ele fala sobre o trabalhador e o início da primavera. O que chama atenção nos dois quadros é um momento histórico em que eles foram feitos. Ele chama atenção como que o pintor ele se via perante essa natureza, que era início da primavera, e um trabalhador voltando para sua casa após um dia de trabalho. Então, vocês podem perceber, né, a solidão, o cansaço e pode perceber também que o início da primavera, ele ainda não aparece, mas que já era esperado por aquela população. O outro geógrafo se chama Stasar. Ele escreveu um livro que se chama Geografias de Gauguin. E esse estudo dele foi com base nos quadros que o Gauguin fez sobre o Tahiti. Ele faz toda uma análise sobre a visão do Gauguin, que não se sentia à vontade no Tahiti. Ele foi mais influenciado pelos relatos de viagens. Quando ele chega nessa ilha, ele não consegue encontrar aquela cultura tradicional, que é a tristeza que ele teve. E a tristeza que ele teve de ficar nessa ilha que não era do agrado dele. Geralmente, os estudos do Gauguin são de mulheres sensuais, é um pouco a natureza como essas que vocês estão vendo, mas ele ficou mais conhecido por revelar uma Tahitiana mais sensual, etc. Nós não podemos esquecer que na arte nós temos também a arte política e uma arte engajada. A arte política que fala aos nossos sentimentos enquanto uma mensagem que ela nos transmite. O momento que o quadro foi feito, do Picasso, o que ele representa em termos da guerra que estava acontecendo na Espanha, e o que nós da geografia conseguimos ler e dialogar nessa mensagem com este quadro. Mas também tem outro tipo de pintura que tem atraído a atenção, que é o grafitismo, que é o que alguns autores denominam de pintura de arte engajada. Aquela que você tem uma certa liberdade para fazer, essa aqui é o Gigante de Boston, foi feito pelos gêmeos e causou uma polêmica muito grande, que eles queriam até que fosse retirado, porque pintar uma pessoa com o resto coberto pareceria mais um... Não era algo satisfatório para mim. Não era o que Boston queria que tivesse lá. Bem, uma outra, ainda na ordem de refletir sobre a questão da arte encaixada, é esse que fala sobre ordem e progresso. A mensagem é política, mas também ela revela, ela não deseja manifesto de uma resposta nossa, porque ordem e progresso, ela está perguntando, não está afirmando. Aqui, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um quadro do Chagall. Ele está falando sobre eu e a aldeia. Como que ele vê a aldeia dele? Vocês veem que ele pode estar trabalhando com a memória, lembranças de infância, ou pode estar também referindo ao que ele valoriza como importante nessa aldeia dele. Vocês veem que no primeiro plano tem uma cabra com uma mulher que está ordenando e tem o rosto de um homem verde. Esse homem, os dois no primeiro plano, ele chama a atenção nossa e joga para o plano secundário o que é, são, o que é a aldeia e o casal lá no fundo. Está faltando um pedacinho, a figura cortou. Aqui tinha também um ramo, que era um ramo de, que era oferta de paz. Já caminhando para finalizar, nós estamos com dois quadros, que é do Bruegel. Nós, dois não, acho que são três, nós estamos apresentando quadros de 1526, quando ele está mostrando as estações do ano naquela região dele. Ele estava na Holanda. E aqui é o inverno. Ele procura retratar, se vocês prestarem atenção, tem quatro planos. Esse primeiro, nessa parte mais elevada, uma baixa, que ele mostra várias pessoas pescando ali no gelo. Depois tem casas e construções mais atrás e a montanha lá no fundo. Aqui ele está mostrando atividades que as pessoas faziam também nesse momento. Aqui já é sobre o verão. É a colheita, é o mesmo pintor. Ele mostra um momento de descanso. Como que era as relações entre as pessoas, as atividades que eram feitas, a forma de organizar o feno, a distância do campo até ao local de moradia. Aqui também, a olhar, nós temos um sentimento de compreensão para o que era aquele momento, considerando as vestimentas, os instrumentos que eram feitos, que eram utilizados. Nós voltamos aqui à questão da neve, né? Crianças brincando. O que é importante ressaltar é que o homem torna-se sujeito com liberdade para se fazer um criador, fazê-la a sua imagem, a paisagem, e escrever com uma sensibilidade uma página nova da história metafísica do mundo. Aqui nós estamos falando de uma geografia humana cultural. Ela deve ser expressão de suas necessidades biológicas e suas exigências espirituais. A geografia cultural é uma das materialidades, vírgula, das imaterialidades do visível, como também aquela das ideias. E, em outras palavras, entende-se os geógrafos dessa geografia sensível como criadores de arte. Pelo que nós discutimos aqui, o termo paisagem, ora é um conceito, ora é uma palavra, ou com muitos significados, e ora um objeto. A paisagem excita a psique do observador, de modo a reconhecer, perceber, sentir, vivenciar ela em si. A psique interpreta sua mensagem e decifra seus significados. Como diz Bertolet no artigo El sujeto en lugar de la medición del imaginario, se as representações constituem um conjunto de imagens produzidas pela sociedade, também, ao mesmo tempo, são nutridas e elaboradas ao nível individual. O texto visual, pictórico, ele é entendido como um texto inacabado. Por que um texto inacabado? Como diz o Chão, a paisagem está no observador e no público. Ele não é um texto completo. Naquelas paisagens que nós selecionamos, nós evidenciamos um jogo poético de seleções e equivalências combinatórias na mensagem visual. Destaco que é uma estrutura narrativa em cada um daqueles quadros, com um procedimento de organização da experiência, uma sequência temporal e uma sintaxe espacial. Há paisagens esteticamente notáveis que estão mudas para muitos de nós. Elas não nos dizem nada. Nós podemos estar naquele local que é elogiado, que é falado como belo, mas essa paisagem não fala o nosso espírito. Ao não falar o nosso espírito, não há diálogo entre nós e a paisagem. Também nessa breve comunicação ficou evidenciado que a relação geografia e arte não é novo. Além disso, emerge um interesse novo, a imaginação geográfica. Esse é o desafio para vocês, usar a imaginação geográfica. A construção intelectual dos objetos que a geografia por muito tempo acreditou serem naturais. Por isso, eu ressalto que é vasto o campo da geografia para estabelecer seu diálogo com a arte, sem nos preocuparmos muito se é a arte na geografia ou se é a geografia na arte. Agradeço a fala da professora Geralda, o cumprimento do prazo estipulado. Bom, acredito que essas duas brilhantes falas, né, do professor Júlio Santos Suzuki e da professora Geralda, nos possibilitou uma visão panorâmica dos caminhos da literatura na história do pensamento geográfico, enfatizando a importância de revisitarmos os nossos clássicos, né, de conhecermos a nossa história, os caminhos que nós percorremos, nós, geógrafos, até agora, para compreendermos, e a professora Geralda enfatizou isso na conclusão dela, que o que nós propomos aqui não é uma ruptura com a nossa tradição, né? Não é algo novo, mas a renovação, a oxigenação da geografia, da nossa ciência, do nosso olhar, dos nossos textos e da nossa imaginação. Certo? Bom, agora nós temos mais duas atividades. A primeira é uma homenagem ao centenário de Bernardo Welles, que será feito pelo Bento Fleury. E em seguida faremos um balanço, uma síntese do evento e encaminhamentos para o próximo evento, que será o professor Aguimar e o Cleberson. Bom, então agora eu convido o Bento Fleury para usar a palavra por 10 minutos para fazer a homenagem ao centenário de Bernardo Welles. Boa tarde a todos. Eu me sinto honrado por participar desse momento da homenagem a Bernardo Welles Fleury de Campos Curado, o grande escritor de Goiás, que se projetou nacionalmente e que completa o seu centenário agora dia 15 de novembro. Bernardo Welles, nascido em Corumbá de Goiás, em 1915, foi também um pioneiro de Goiânia. Haja vista que Goiânia ontem completou os seus 82 anos de existência. Então, quando Bernardo aqui chegou, ele foi o primeiro secretário da Prefeitura Municipal de Goiânia na gestão do professor Venerando de Freitas Borges. Então, os textos literários de Bernardo já começam, nesse momento, a desabrochar no chão vermelho dessa cidade que nascia em plena Campina. Geograficamente, Bernardo Welles utilizou O nosso Cerrado utilizou a própria posição geográfica de Goiânia, os modos, usos, costumes, tradições de nossa gente. Em 1945, ele publica o seu primeiro livro chamado Ermos e Gerais, que o próprio título é um título geográfico, e que ele destaca na primeira edição da Bolsa de Publicações Hugo de Carvalho Ramos. Nesse livro ele estreia no gênero conto. Então os seus contos são contos que vão traduzir a maneira de viver do goiano, as contradições e as tradições e os modismos desse homem do campo, e também a relação desse homem com esse novo estado que criava uma nova dinâmica a partir da mudança da capital, e como isso trouxe para esta região uma diferenciação social, política, econômica e cultural. Logo em seguida, ele publica um outro livro, com também um título significativo, Caminhos e Descaminhos, em 1947, também no gênero conto. E logo em seguida, Veranico de Janeiro, que também é um título que tem relação com a nossa tradição. O verão, que existia, não existe mais, não mudou tanto, que o Veranico de Janeiro desapareceu e se estendeu, infelizmente, pelo tempo, e nós estamos vivendo esse calorão aí. Mas antigamente, quando as estações eram bem definidas, existia, dentro do mês de janeiro, que era extremamente chuvoso, um veranico. Dentro desse livro Veranico de Janeiro, ele tem dois contos extraordinários que, inclusive, se transformaram em filme. A Índia, A Filha do Sol, que foi um dos primeiros filmes goianos, e A Enxada, que é um dos mais significativos modelos que fala sobre a tragédia do homem do campo, a perda da sua identidade e o homem ter que se transformar com as suas próprias unhas na própria enxada. E ele vai estrear no gênero romance em 1955, há 60 anos atrás, com O Tronco. O Tronco, ele vai falar do norte de Goiás, de um problema que houve em 1919 na região de Dianópolis, que chamava-se São José do Douro, que é uma briga política com o coronel Abílio Volney e a tradição política caiatista. Então ele vai se valer dos relatos históricos, nós estávamos falando naquele encontro com o professor, a diferença entre relato e narrativa. Ele vai se valer justamente dos relatos históricos daquela região para construir uma narrativa extremamente significativa, que se transformou também num belo filme, há uns 5 ou 6 anos atrás, se não me engano, que o Rolando Boldrin é um dos personagens, faz um dos personagens principais da obra. E um dos mais significativos romances que ele criou também chamou-se Chegou o Governador. Chegou o Governador foi o último romance que ele escreveu, já na década de 80. Nesse romance ele vai retratar os primeiros dias da política em Goiás, no período colonial. E ele vai trazer a figura do presidente da província, naquela época um homem que tinha grandes poderes, e ele vai se valer novamente a questão do relato e da narrativa. Ele vai se valer dos relatos dos viajantes, inclusive Augusto Santillé, que é quem esteve, então ele pegou todo o relato de Santillé sobre Goiás naquele período, sobre a divisão territorial, sobre presidente da província da época, foi o primeiro a conceber a ideia do Norte, então ele fez todo um caminho para o Norte, antigo Norte, que conhece o Norte de Goiás, hoje o estado do Tocantins, e o Bernardo se valeu desse relato e transformou o relato numa narrativa extraordinária, digna de um filme. Então, toda a narrativa do Bernardo nesse romance, ele vai evocar Goiás, o lugar, a cidade, as pessoas, né, os feitos, as contradições de uma sociedade muito primitiva e ainda muito isolada geograficamente do restante do país. Goiás só vai ser conhecido, nós sabemos, com a mudança da capital para Goiânia, né, e depois com Brasília. Então, o estado de Goiás, naquele período, era um lugar distante, extremamente desconhecido, uma província distante, assim como Mato Grosso. Então, a obra de Bernardo Welles é significativa para nós que amamos a geografia, e amamos a história e amamos a literatura, porque ela faz um amarramento com todas essas e com as artes também, que ela é capaz de nos levar através de uma narrativa perfeita, através de uma narrativa muito bem tecida, muito bem organizada, a nos mostrar como era o estado de Goiás naquele período. E ele é emblemático também porque participou das datas importantes de Goiás e Goiânia, que foi no dia de ontem, 24 de outubro de 1933, quando foi lançada em plena Campina a Pedra Fundamental de Goiânia. Foi o Bernardo que estava secretariando a reunião e fez a ata de 11 de novembro de 1935, que chegará daqui uns dias, a fundação do município de Goiânia. Então, Goiânia passou a existir enquanto município nessa data, completa 30 anos, agora em novembro. Depois, dia 27 de março de 1937, quando foi transferida definitivamente a capital da cidade de Goiás para Goiânia, com todas as suas secretarias, com o Bernardo também, que lavrou esse documento. E no dia 5 de julho de 1942, que foi o batismo cultural de Goiânia. O Bernardo foi um dos organizadores do evento cultural daquele período. Então, falar de Bernardo Welles agora em outubro, para o Círculo Literário, para falar sobre a terra goiana, o jeito goiano de ser, e pelo seu centenário, ele realmente merece esse reconhecimento. Ele faleceu em 1997, aos 82 anos de idade, aqui em Goiânia, e deixou uma extensa obra, com contos, crônicas, romance, novela e também poesia. É um homem que representa realmente Goiás e nossa tradição. Bom, então agora vamos para a última atividade, que é uma síntese do evento e encaminhamento para o próximo. Queria convidar o professor Igmar e o doutorando Cleberson. Primeiramente, boa tarde, né? Todo mundo cansado, assim como nós. Bom, vou apresentar um breve introdutório, assim, a questão de como foi o evento, em questão de numericamente mesmo, assim, bem rápido. Primeiramente, nós tivemos uma comissão organizadora científica em torno de 25 membros, né, diretamente ligados ao evento, entre professores, estudantes, tanto de graduação quanto de pós-graduação, nos níveis. Dentro dos pareceristas convidados, nós tivemos 20, né, que fizeram análise de todos os trabalhos. Nós tivemos 43 trabalhos selecionados para a mesa, nem todos apresentaram, né, mas nós tivemos pelo menos aí 33 a 38 trabalhos. Eu não fiz esse cálculo ainda exato. Trabalhos apresentados, nós tivemos 61 trabalhos, de modo geral, todos serão apresentados nos anais do evento, e uma média de 50 participantes. Os eixos temáticos a qual o evento ele foi composto eram 6, né? Espaços vividos e arte no cotidiano, múltiplas narrativas, cartografias da percepção, arte e cultura das representações geográficas, produção da subjetividade nos espaços rurais e urbanos e as lutas sociais na contemporaneidade. Bom, a distribuição por eixos ela ficou muito densa no eixo 4, que foi o mais assim, robusto no sentido de trabalhos. Então, dos 61 trabalhos que nós tivemos, 36, ou seja, 55% de todos os trabalhos, eles foram direcionados para o eixo 4. Tanto os pareceristas que foram convidados para o eixo 4, nós deslocamos metade dos pareceristas basicamente para o eixo. Receberam muitos trabalhos, né? De 5 a 6 trabalhos. Muitos estão aqui, eu agradeço, tá, pessoalmente. Eu era um dos caras que enchia o saco mandando e-mail. Então, muito obrigado, primeiramente. E dentro dos outros eixos, nós tivemos uma divisão razoável, né, bem distribuída, e uma coisa acho que o eixo assim, que mais chamou a atenção era o eixo 5 e o 6, né? Eles não tiveram muitos trabalhos, mas foi bem representativo os trabalhos que tiveram, tá? A distribuição por estados, né, se eu esqueci algum, me perdoe, tá? Porque é muito difícil a gente controlar os trabalhos pelos estados, mas nós tivemos basicamente a representação de 16 estados, então 60% do Brasil está representado. Eu esqueci algum, me perdoe. Oi? Pará. Perdão. Tá. Aí, sabia que eu tinha esquecido algum. Então vamos para 17 estados representados, além do, 16 estados além do Distrito Federal. Tá? Nós também tivemos algumas presenças de pessoas fora do nosso eixo aqui, nacional, né? Então, nós tivemos convidados do Chile, da França, professor Bedoye, da Alemanha e de Moçambique. A mesa de abertura foi conferenciada pelo professor Bedoye, né, em busca do sujeito geográfico. As mesas temáticas foram divididas em 8 sessões, organizadas primeiramente pelo professor Jânio, pelo professor Idelvone, a qual eu também peço desculpa pessoalmente, porque eu confundi muito ele até me chamou a atenção. Professor Everaldo, professor Angelita, professor Isis, o Jones, o Bonet e agora, por final, a professora Carolina. Nós tivemos também uma mesa indígena, né? Até coloquei entre aspas ali indígena porque teve até um conflito, então é melhor assim, interlocutado pela Selva e pelos palestrantes Cristino e pelo Ailton. As mesas de encerramento foram proporcionadas pela professora Maria Geralda e pelo professor Júlio Suzuki. Aí fica aberta a questão da discussão do próximo evento. Eu só queria fazer um apontamento assim, que eu acho muito pertinente pelo que eu estava observando. Eu não sou da área, tá? Eu sou do geoprocessamento, também bem diferente assim, com modelagem matemática, mas tem uma coisa que me inquieta há muito tempo, né? E eu vi aqui nas últimas discussões. Por exemplo, o que eu sinto falta dentro da geografia como um todo, do escopo da geografia, é a falta de crítica e dessa busca do conhecimento nas revistas, no periódico, né? Eu tenho uma experiência muito grande com o professor Jorge Bertrand, que trabalha com geossistemas, a qual eu trabalho também, e ele foi muito criticado quando ele criou um método de análise dele do espaço, que é o GTP, né? Geossistema, Território e Paisagem. Então ele recebeu muitas críticas advindas de todos os geomorfólogos, os grandes geomorfólogos franceses. E essa crítica fez com que o seu método consolidasse. E nós ficamos discutindo em eventos, em congressos e tais, mas eu não vejo esse embate nas revistas. Eu acho que fica muito camaradagem, assim, eu não vou discutir com tal pessoa porque ele vai levar para o lado pessoal. E daí? Que ele leva. Né? O conhecimento, acho que ele só avança nesses conflitos. Beleza? Obrigado. Jogo rápido aqui. Dois dias antes de começar o evento, a Carol chegou e disse: olha, eu estou muito tensa. Aí eu olhei para ela e disse: não, eu não estou tenso. E no primeiro dia da mesa, depois da palestra do professor Bedoye, eu fui dormir e não consegui dormir, eu estava com uma dor. O fato é que eu, além de mentir para as pessoas, eu continuo mentindo para mim. Estava tenso e não tinha razão para ser, já que as pessoas que estavam na organização são pessoas confiáveis e aceitaria qualquer erro que tivesse, e teve erros e falhas, algumas maiores e outras menores. Eu poderia fazer essa síntese de duas formas: fazer uma síntese mais orgânica, que geralmente eu faço, e uma mais qualitativa e talvez filosófica, e eu, por algum motivo, eu fui pela segunda via, que apenas eu assisti, talvez eu não assisti duas palestras, uma porque eu não acordei, problema de horário de verão, e o resto assisti todas com atenção. Eu guardei aqui 46 páginas escritas, e eu fiz mais ou menos um relato aqui, vou dizer para vocês. Nós começamos com a palestra, o sujeito geográfico, a partir de uma questão: como caracterizar geograficamente o sujeito. Na palestra, a relação entre sujeito e lugar, o conceito de reflexibilidade, mediações do discurso, narratividade, audiólogo, Chaldones. Para concluir que o lugar não aceita generalizações, a literatura como mediadora, e o romance experimenta o ser de várias e infinitas maneiras. a interlocução teórica, brevemente, o diálogo com Nietzsche, que cresce na geografia, com Guattari e Deleuze. Até agora, Geraldo citou também muitas referências a Zimmel, Marx, Alain Torrent, Josué de Castro, uma infinidade de autores. Algumas coisas da metodologia apenas também, trabalho com desenhos, grafite, música, pintura, narrativa, poética, romance, e algumas coisas como diário de bordo, as instalações geográficas do nosso amigo Hermes, fotografias, uma ideia que foi reprisada, a imersão na trajetória do sujeito que pesquisa, o sujeito que olha deve ser olhado, o pessoal de Belo Horizonte, a experiência uterina na pesquisadora, no gênero, em algumas palestras, a tentativa de chamar todos os geófilos para desenvolver a escrita como descoberta, não como despojamento, a dimensão espacial da palavra, a escrita não pode ser indiferente à vida, o conceito de experiência talvez seja o conceito número um desse colóquio nosso. A ideia de gerar brechas dos escaninhos, do caminho de pensamentos hegemônicos, muito bem, alguns apontamentos. A crítica ao exclusivismo economicista na geografia, o nosso amigo baiano trouxe a ideia de paisagens míticas, a ideia de encontrar os poros do lugar, a geopoética do Rio, a ideia que a experiência envolve imaginar a imaginação e os símbolos, a categoria hipnotização como a categoria ética geográfica, o diálogo no centro do debate da geografia, a relação entre terra e gênero, a corporidade, emoção, a ideia de enredo urbano, de percurso urbano, de roteiro literário da famosa Adriana, a ideia do Falcão, que a exclusão é uma forma de inclusão, a inclusão é uma forma de exclusão. O Jonas trouxe uma coisa muito interessante, que nós fazemos geografia e dizemos coisas sobre geografia, o que deve fazer geografia, mas nós lemos a geografia da universidade, qual é o espaço da universidade. Ele disse uma coisa que eu gostaria de pensar, vá para a nossa reunião para ver qual a geografia que nós fazemos entre nós. A literatura, a mesa dos literatos indígenas, a literatura como memória étnica, essa literatura que se coloca contra os cacoetes coloniais, a vertente de não propagar a favor de identidade separatista, literatura negra, literatura gay, literatura disso, mas a literatura como voz de humanidade, muito bacana ouvir os povos indígenas dizer isso, a experiência, a vivência, as práticas, suas tensões, as tensões como centro de uma geografia viva. A ideia é que o Jones saiu, ele ouviu de um jeito, eu ouvi de outro jeito. A imaginação é o pulso das imagens do tópico. A Maria Geralda colocou esse evento nosso, chamou muita atenção para a imagem geográfica. É sonhar com outra sociedade, sonhar com outro espaço, precisa da imaginação, porque é o pulso das imagens do tópico. A questão, o que significa uma geografia sem imaginação? Ela está fadada à repetição, a cultura e a luta política contra a homogeneização cultural, a cultura no capitalismo, classes sociais de cultura, a teoria da recepção, a noção de obra aberta, a relação entre informação, sistemas técnicos, demografia, literatura e comunicação, a ideia de que a cultura, o debate cultural deve distrair os imortais, ou seja, os cânones, e contra a cultura de glorificação, dos cânones, é mais que alguém faz uma crítica ao entretenimento e ao mero prazer. O dever político, o Valdeir trouxe, de se pensar, por exemplo, o fim da geografia escolar e o desdobramento da ação política do geógrafo. Encaminhamento. Várias pessoas, alguns aqui na mesa, outros nos bastidores, estão propondo apostar nisso que a Carol Bush disse, de mudar o formato, de transformar o nosso evento num centro de diálogo. Nós podemos dizer coisas novas com formatos velhos. A ideia de ser mais lúdico, hoje a mesa de manhã foi muito lúdico, as pessoas cantaram e brincaram e teatralizaram. Eu proponho fazer uma carta para a diretora do IESA, fazendo esse balanço do evento, e uma carta após a graduação, e para chamá-la para ser democrática com os grupos, com os laboratórios, com as entidades, com os pesquisadores. Tem duas propostas, uma para ir para a Universidade da Grande Dourados, uma proposta para a Universidade Rural do Rio de Janeiro. Nós não precisamos decidir aqui, essa proposta vai ser pensada por esse grupo, toca aí. Muito bem, eu comecei esse evento contando um caso e vou terminar contando um caso. Eu tenho um amigo daqui de Goiânia, um escritor chamado Brasil Góes Feliz. E houve um período que ele tinha, ele continua tendo muito tempo, eu não tenho tempo, a gente nos víamos toda semana e falávamos sobre literatura e filosofia. Ele é um escritor profissional, então ele só lê e escreve, e eu faço um monte de coisas, né? Escrevo na fresta. E o Brasil Góes, certa vez, me contou uma passagem que aconteceu com ele. Um dia, ele estava na casa dele, no Jardim Américo, chega uma moça foi no Popular, escreve por crônica para o jornal Popular, que é o jornal de maior circulação em Goiânia. Essa moça pegou o endereço e foi na casa do Brasil Góes sentou com ele, o abraçou e chorou e o agradeceu. Essa moça era uma classe média alta de Goiânia e ela queria fazer letra porque ela tinha uma inclinação muito grande com a palavra, com a linguagem, com a literatura, mas os pais tinham dado a ela uma escolaridade muito boa e queria que ela fizesse odontologia e medicina. E aí ela fez odontologia até o terceiro ano na Universidade Federal. Um dia ela leu uma crônica do Brasil Góes, é uma crônica muito famosa, de fato muito pungente, que fala sobre o amor encarcerado de pais e namorados e maridos, e faz na crônica um chamamento à coragem. Ela enfrentou o pai, deixou a odontologia e fez letras. Naquele dia, ela ia se formar para letras, ela foi agradecida pela crônica. A partir dessa crônica, eu escrevi uma crônica chamada Desde os Encontros Invisíveis. Aquela pessoa que escreve pode fazer os maiores encontros e não tem visibilidade daqueles encontros. E um dia uma pessoa leu essa crônica, os Densos Encontros Invisíveis, e veio me procurar e contou um caso não tão crucial e dramático como o do Brasil Góes. Mas dizendo que a palavra para ele, no que ele escrevia, foi tão importante quanto ele. A partir de uma carta que ele escreveu para o pai, e tinha um grande travamento com o pai um travamento com si. E a partir daí eles resolveram um problema, um traumático muito grande. O fato é que me parece que o Brasil Góes escreveu em torno de 50 livros e ele chegou a uma conclusão. Ele passou pela vaidade, pelo narcisismo, pelo desejo de glorificação, mas ele chegou à conclusão que a literatura serve para fazer amizade. Muito obrigado a todos. Só dois informes antes de encerrarmos. Primeiro, que os anais com ISBN estarão disponíveis a partir do dia 1º de novembro no site oficial do Sujeira Literária. Porém, os trabalhos apresentados já podem ser acessados nos CDs entregues dentro das bolsas no credenciamento. E caso alguém tenha algum problema com o certificado, né, não sei, perder ou precisar de uma outra nomenclatura, pode entrar em contato com a gente por e-mail. É só um pedido, porque eu estou tentando localizar quem tirou a foto com o professor Bedolê, com Maria Geralda, com todo mundo ali na frente da universidade, não estou conseguindo localizar. Falei com o fotógrafo oficial aqui, os fotógrafos. Então, se alguém souber quem foi que tirou a foto, por favor, opa, localizar. Já. Eu sugiro que essa pessoa encaminhe também algumas fotos por e-mail, quem quiser compartilhar, que a gente pode publicar, né, no site. E também peço para a gente depois formar aqui, né, nos juntarmos aqui para tirar uma última foto oficial. E é uma pena, né? Mas acabou bem. O lanche! Ah, tem o lanche, tá? Depois da foto, lanche. Selfie.